alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Não vá, não vá, não vá. Alô, minha gente! Alô, menino! Alô, menina! Alô, gente boa, gente querida do meu coração! Ô, esquindou, esquindou! Faz que dou, mas não dou! Opa, peraí, esse negócio faz que dou, não tá certo, não. No ritmo de carnaval, estamos nós aí em plena segunda-feira de carnaval com o nosso programa. Eita! E vamos que vamos fazer festa. Você vai falar, uai, Maurício, mas você também, hein, não para dia nenhum. Uai, mas, menino, e daí? Carnaval é pra gente ficar na farra mesmo, pra gente ficar aqui trabalhando. Vai pular carnaval? Nem pensar. Onde é que vocês podem imaginar que eu vou aí sair correndo atrás de tri elétrico? Ou sair no meio do salão pulando aí feito saci? Tem, não vou nessa nada. Eu prefiro mais estar aqui junto com vocês, apresentando o programa com muito carinho, com muita alegria. Olha, hoje nós vamos ter aqui Chitãozinho Chororó, Márcia Ferreira, Agnaldo Timóteo, Nazaré, Alan e Aladim, Brad. E olha, tanta música bonita que vai rolar no programa aqui hoje. Então fique ligado, fique atento, viu? E eu já começo trazendo aí Chitãozinho e Chororó nesta segunda-feira de carnaval. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Canta o Chitãozinho e Chororó. Vamos nessa, menino! Já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do ar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu veste. Estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Divino, que pelas mãos do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho nem falei qual era a carta destaque de hoje, né? Pois é, então aqui, ó, a carta é da mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre. Ah, é do Acre, olha, são poucas cartas que eu atendo lá do Acre, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que nós temos muitos e muitos ouvintes, é porque lá tem uma diferença de fuso horário. São 2 horas menos com relação ao horário de Brasília. Então, isso aí, até isso aí atrapalha um pouco o pessoal a escrever, o pessoal a participar. Mas eu tenho certeza que nós temos ouvintes e muitos ouvintes lá no Acre, sim. Então, mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre, daqui um pouquinho eu atendo aí a sua cartinha, viu, menina? Nós vamos saber aí o que que é, qual é o problema que ela tá passando, que ela está atravessando, né? Olha quem vai cantar agora, João Viola. Amanhã estarei tão distante, vou-me embora pra não te ver chorar. Uá, ué, não, não é isso não. Deixa ele cantar direitinho, você fica avacalhando com a música do João Viola, né? Canta, João Viola, A Despedida. Roda, menino. Vim aqui para me despedir, mas não vou te esquecer um instante. Nosso amor ninguém vai destruir. Junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Da vida, vou pensando nos carinhos teus, mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. A ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Da vida, vou pensando nos carinhos teus, mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Um grande pedagogo que o Brasil teve aí, o Paulo Freire, ele deixou um legado enorme de obras e de fatos importantes que contribuíram muito para a educação, para a melhoria da educação no nosso país. E também umas frases interessantes, né? Olha só essa aqui atribuída ao Paulo Freire. Ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Então é por isso que nós estamos aprendendo sempre. É uma grande verdade, não é? É, que ninguém pode dizer que é totalmente ignorante, que a gente, é claro, a gente sabe muita coisa, mas também a gente não sabe tudo. E é por isso que a gente sempre vai aprendendo alguma coisa. Grande frase mesmo aí do Paulo Freire. Gostei. Gostei mesmo. Vamos trazer música. Vamos nessa. Quem é que vamos cantar? Quem é que vai cantar aí agora? Ah, uma dobradinha, né? Duas. Então, Brad, If. Depois, Maurício Fares. Não sei porquê, deslizes, deslizes. Eita, grande sucesso do Fagner, né? Então, roda aí as duas, Brad e Maurício Fares. Vamos lá. Enganando, só assim somos. vezes me dá raiva de querer em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Aí, você tá nesse embalo do carnaval ou você também é assim do meu estilo, que gosta mais de ficar quietinho num canto, assistindo a televisão? Eu nem na televisão não tô assistindo mais, que o trem é muito tarde, né? Aí passa, vale a noite inteira eu ficar lá assistindo a televisão? Ah, não faz graça, não faz muito meu sentido mais não. Mas tem gente que adora. E eu eu também, quando era novo, eu curtia. Por que que não? Eu vou ficar aqui agora enganando? Claro que não. Eu curtia carnaval sim. Só que a gente vai envelhecendo, os nossos conceitos, as nossas diversões acabam se tornando outra. Eu posso até te garantir, eu vou até dizer, né, como eu tenho esse programa aqui gravado, eu tenho quase que certeza que quando esse programa estiver indo ao ar, agora na segunda-feira de carnaval, eu tô na beira de um rio pescando. Ah, se não tô, tô sim. Então, eu vou perder essa oportunidade de ir lá, curtir a natureza, ficar em paz com a consciência, com Deus, e em paz comigo mesmo? Mas nem brincando, eu vou mesmo. Então, é quase que certo que no momento que vocês estão ouvindo esse programa aí, eu tô lá na beira do rio pegando a minhoca e pegando na vara. Aí fala, ô Maurício, mas tu tá porco, hein? Mas é assim mesmo, viu? Olha, gente, vamos rodar agora a Márcia Ferreira. É pro fã-clube da Márcia Ferreira, encabeçado pelo meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Alô, Clodoaldo, você tá aí no carnaval também, né? Então, fica aí, ó, fica esperto, hein, camarada? Fica esperto, que esse negócio de carnaval, você sabe, né? A consequência depois é que é braba. Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Roda, menino, roda. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu tava vendo um vídeo na internet que eu fiquei assim arrepiado. Eu viajo muito de avião. Eu viajo assim praticamente todo mês, eu faço uma viagem para um lado ou para o outro de avião aí. Agora estava fazendo aqui um ranking dos 10 piores aeroportos, né, do mundo. Ainda bem que não tem o de do Brasil, mas se nós formos analisar aqui, o aeroporto, gente, do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, são dois aeroportos perigosíssimos. O Santos Dumont é o seguinte: se você der uma bobeira ali, você, de bumba, vai pousar dentro d'água. Você vai cair dentro d'água. E o aeroporto de Congonhas, você passa beirando os prédios ali até descer. E a pista parece que é pequenininha. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme, um cuidado terrível quando a gente está navegando, quando a gente está voando para essas cidades, o Rio de Janeiro para o Santos Dumont e São Paulo para Congonhas. Ah, aí o bicho pega, né? É, eu tava vendo aí. Aí agora tem uns aeroportos que a gente, quando vê aqui nesse vídeo mesmo que eu tava vendo aí, tem uns aeroportos que a gente fica todo arrepiado de ver, passa beirando o povo, assim, raspando, quase que encostando a cabeça do povo nas praias. E tem que pousar e já puxar logo o freio e tudo que tem direito, porque senão acaba despencando no mar do outro lado. É brabo, viu? O Santos Dumont no Rio de Janeiro é mais ou menos assim. Mas eu vi esses vídeos aí, eu fiquei assim um pouco assustado e escandalizado de imaginar como é que eles conseguem ainda manter desse jeito aí, né, o aeroporto nessa circunstância. Olha, o Gustavo Lima agora vai cantar Menina da Aldeia. Eita, roda lá, menino. Conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada na escadeira. O dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café. Completamente diferente. Não pensei que tivesse fim o amor que você demonstrou-me. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, juro que chorei. Viva implorar, mas você não quer. Do meu coração, faz tudo o que quer. Olha, eu já não gosto de política, não é à toa. E tem coisas de política que eu sinceramente não entendo. Não entendo mesmo. O Brasil já está autossuficiente em gasolina. E nós temos a gasolina mais cara que se pode imaginar. Se nós formos fazer a comparação aí com outros países aí, é a gasolina mais cara que existe. E nós temos autossuficiência, ainda mais agora com esse pré-sal. Agora, por quê? O que justifica esses aumentos se o governo diz que não tem inflação? Não, a inflação está sob controle, a inflação tá controlada. Então, como é que está tendo aumentos aí, mais aumentos? Ah, que controle é esse? Ora, pô, vá caçar coquinho, vem com essa conversa aí para boi dormir. É por isso que eu não gosto de política mesmo, viu? Odeio política e odeio esses demagogos que ficam aí querendo achar que a gente é otário, que a gente é besta. Ah, vá, rapaz. Ponto que caiu, né? Eu, falar de política não, eu me irrito mesmo. Agnaldo Timóteo vai cantar daqui um pouquinho a carta destaque, viu gente? Hoje é a carta da mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre. Então tá aí, Agnaldo Timóteo. Não mereço você, sei que devo esquecer. Roda menino, roda lá! Não mereço você, sei que vou me afastar, mas ainda me resta a esperança de ver que você guardará uma lembrança. Não mereço você, sei que devo esquecer, mas sempre na história do mundo houve alguém que perdeu seu amor por amar demais. Sobre montes de pedras também nascem flores. Vou viver a vida morrendo de amor por você. Não mereço você, sei que vou me afastar, mas ainda me resta a esperança de ver que você guardará uma lembrança, amor. Pedras também nascem flores. Vou viver a vida morrendo de amor por você. Não mereço você. Sei que devo esquecer, mas sempre na história do mundo houve alguém que perdeu amor por amar demais. Amor. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Sabe por que eu tava falando aquilo a respeito da gasolina? Porque saiu uma notinha aqui no Facebook, os apaixonados pelo atual governo querendo justificar aqui que estão reclamando que depois de 8 anos o governo aumentou a gasolina. E aí diz que no tempo do Fernando Henrique Cardoso aumentou não sei quanto. Ora, pô, mas ainda estava no controle da inflação. Mas se agora querem ficar aí enganando a gente, dizer que a inflação está controlada, né? Então, por que que justifica ficar aumentando as coisas? Se está controlada, não pode ter aumento de nada. Então isso é uma conversa para boi dormir. Isso é conversa de apaixonado, de quem realmente não abre os olhos, não deixa cair a ficha, não vê a realidade do dia a dia. Você só sabe quem vai lá no mercado todos os dias para fazer as compras e vê que a cada hora que chega lá o preço está diferente, que está tudo mais caro. Quando você vai colocar gasolina, você vê gasolina a mais de R$3. Onde a gente tem autossuficiência. Isso me irrita. E ainda tem esses falsos, esses que ficam aí querendo, os apaixonados querendo defender, não que esse governo aqui, por meio da beirada, não dá nem pra gente falar desse trem mesmo, não, né, gente? Olha aí, Nazaré canta aqui agora, Love Hood. Opa, depois dessa aí tem a carta de destaque. Então vamos lá, roda o Nazaré. Love moves and more. Menino, menina, tá preparado? Opa, o meu colega aqui, meu companheiro aqui, já tá aí com o dedão, ó, só esperando a hora de eu falar, carca o dedo, viu? Então você se aproxima mais aí do computador, se aproxima mais do rádio, aumenta o volume, porque agora sim, agora carca o dedo aí, solta aí a vinhetinha da nossa carta de destaque. Vamos lá, menino. E agora, a carta de destaque do ouvinte. E olha, a carta, conforme eu venho dizendo a vocês, é da mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre. Ela escreveu para mim dizendo o seguinte: Maurício, é o que eu falei agora há pouco também, gente, o Acre, são poucas cartas que eu recebo de lá, mas também tem muita coisa que justifica, que explica o porquê, né? Tanto pelo fuso horário, quanto pela dificuldade, mas mesmo assim, a gente sabe que tem ouvintes e mais ouvintes aí no Acre. E eu só tenho a te agradecer, viu, menina? É mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre. Ela fala assim: olá, meu grande amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, menina. Maurício, eu estou participando pela primeira vez do seu programa, mas eu já te ouvia desde os tempos da Rádio Nacional da Amazônia. Olha, naquela época o seu programa passava aqui às 6 horas da manhã, né? Já que aqui no Acre estamos com 2 horas a menos que Brasília. Ah, então se era 6 horas da manhã lá, era 8 horas aqui em Brasília, exatamente, né? Maurício, eu sempre admirei o teu trabalho e adorava ouvir as cartas de destaque. Eu ficava imaginando como é que tem gente com problema de toda a natureza, né? Eu nunca tive coragem de escrever para programas de rádio. Mas tem um fato recente que eu gostaria de te contar, Maurício. Olha, eu me casei muito cedo, eu tinha apenas 14 anos quando conheci meu marido. Ele era seringueiro e o nosso namoro foi assim como um relâmpago, pois namoramos num dia e no outro já estávamos vivendo juntos. Mesmo contra a vontade dos meus pais, eles queriam que eu estudasse e me formasse. Mas sabe como é que é a cabeça das meninas do interior, né, Maurício? É, eu sei, sim. Eu sei, infelizmente. Eu sei que a coisa aí acontece muito cedo, acontece muito depressa. As meninas se emancipam muito depressa e acabam se tornando mães muito cedo mesmo, que deve ter sido o que aconteceu com você. Mas Maurício, eu nunca fui apaixonado pelo meu marido. Eu gostava dele, mas não era aquela paixão. Quando eu já estava com 24 anos, mãe de 3 filhos, eu fiquei conhecendo um rapaz de Cruzeiro do Sul. Ele tinha parentes aqui e veio visitá-los. Foi então que um dia, sentada na porta da minha casa para me refrescar um pouco, ele passou andando pela calçada. Nossos olhares se cruzaram e foi como se o raio tivesse caído em mim. Tal arrepio que senti vendo aqueles olhos e aquele rosto lindo. Olha, ele parece que sentiu a mesma coisa também, Maurício, porque ele deu mais alguns passos e voltou, aí com aquela desculpa me pedindo um copo d'água. Eu fui buscar a água para ele, então ele bebeu e agradeceu. Ele perguntou meu nome e aí ficou conversando um pouco comigo. Mas aí eu disse a ele que eu era casada, né? E meu marido estava no Seringal e que só voltava para casa no final da tarde. Aí, aliás, voltava para casa no final de semana. Aí conversamos mais um pouco, então ele se despediu. No dia seguinte, foi a mesma coisa, Maurício. Ele passou novamente e de novo pediu água. Eu fui buscar água para ele. Quando, de repente, eu senti que ele estava atrás de mim. Maurício, ele me abraçou e me beijou. Eu senti um fogo invadir o meu corpo e acabei me entregando ao beijo com paixão. Olha, ele disse que queria fazer amor comigo, mas eu disse a ele que as crianças estavam chegando da escola e que eu não iria trair o meu marido, não. Ele então foi embora e eu fiquei ali tremendo feito vara verde, não sei se de medo ou de desejo, porque parecia que os lábios dele ainda estavam colados no meu. E só de lembrar meu corpo todo tremia. Na verdade, Maurício, eu estava louca de desejo por esse rapaz, mas eu nunca iria trair meu marido. Passaram-se mais 2 dias e ele não veio mais na minha rua. Até que no terceiro dia ele passou e me disse que iria embora no dia seguinte, mas ele gostaria de ganhar mais um beijo meu por despedida. Maurício, eu tentei recusar, mas a vontade que eu estava sentindo era muito grande. Então eu disse a ele que daria o beijo sim. Entramos e ele me beijou longamente. Foi tão grande o desejo naquela hora, Maurício, que acabamos por fazer amor ali no chão da sala mesmo. Menina, menina. Maurício, daí então ele se despediu de mim com mais um beijo e disse que um dia voltaria para novamente ficar comigo. Olha, irmãos, depois me deu um arrependimento tão grande pelo que eu fiz. Fiquei com remorso por ter traído meu marido e ao mesmo tempo me sentindo realizada por ter feito amor com aquele rapaz. Ele viajou para sua cidade e eu fiquei aqui, me sentindo tão sozinha, louca de vontade de repetir tudo de novo se ele estivesse aqui do meu lado. Eu sei que você vai dizer que isso é errado, Maurício, mas o que é que eu posso fazer? É uma coisa que foge da minha vontade e é mais forte do que eu. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. E gostaria que você rodasse para mim uma música do Alain Aladim, Não Vá, pois é tudo que eu gostaria de dizer para esse rapaz. Agradece a sua ouvinte de todos os dias, a mulher apaixonada e sonhadora de algum lugar do Acre. Menina, menina, você está brincando com fogo, menina. Olha, traição não é um bom negócio não, hein? Você não está medindo as consequências do que você fez. Tá certo, você diz que está arrependido com remorso, mas ao mesmo tempo diz que faria tudo outra vez e que gostaria de fazer de novo. Já imaginou, menina, se isso chega ao conhecimento do seu marido? Meu Deus, ninguém é capaz de prever o que poderá acontecer se ele ficar sabendo disso. Olha, você não pode brincar com fogo que acaba se queimando, menina. Infelizmente você, assim como a maioria das moças da região, por falta de opção, acabam se casando cedo e depois descobrem que não era nada disso que estavam querendo. Aí já é um pouco tarde, porque geralmente já estão com os filhos nos braços e a coisa fica mais complicada. Você se deixou levar pelo encantamento de ter conhecido um outro homem que na verdade só fez se aproveitar do seu corpo. Pois se você mesma disse a ele que era casada e ele insistiu em transar com você, é porque ele só estava querendo isso mesmo. Olha, menina, você inclusive deu uma pista para ele, né? Você falou, não, meu marido não tá aqui, ele só vem no final de semana. Você deu toda a pista para ele que você estava afim. Você entendeu? Você realmente abriu o caminho para ele, né? Você abriu o caminho para ele. Mesmo depois você ficando aí querendo dizer, não, eu sou casada, não vou trair meu marido e coisa e tal, e coisa e tal. Mas você, né, você acabou abrindo as portas para ele e ele entrou. Olha, menino, você acha certo? Você acha certo o que você fez? Eu, particularmente, acho que não. Tudo bem, você vai dizer que realmente foi somente uma vez. Mas isso, se vier ao conhecimento do seu marido, pode ser como uma bomba. Olha, foi melhor mesmo que esse rapaz tenha ido embora, viu? Tenha ido embora. E eu espero que você reflita bem na loucura que você cometeu, menina. Mesmo sem amar o seu marido, como você diz que não ama, não é justo que você o traia, né? Com o primeiro, inclusive, que aparece na sua frente. Se você não gosta do seu marido e não tem como viver ao lado dele, é melhor você dizer a verdade para ele dos seus sentimentos do que ficar traindo, né? Vocês poderão até se separar, mas nunca mais faça uma loucura dessas. Olha, eu particularmente acho que essa música que você falou não é a mais apropriada para você, não. Né? Não é a mais apropriada para você, não. Mas, de qualquer forma, eu vou rodar ela para você. Né? A música certa seria Vai Embora de Uma Vez, Me Deixa em Paz e Não Me Procure Mais, entendeu? Eu acho que era essa música que eu tinha que rodar para esse camarada e para você também. Menina, pensa na consequência futura dessa besteira que você fez e não deixe isso acontecer de novo. Fique aí, reze e peça a Deus para que seu marido nunca venha saber dessas coisas aí, viu? Se você não quer nada com ele, fale a verdade para ele. Mas não traia não, não fica com esse negócio aí não, porque você tá brincando com fogo e fogo, quem brinca com ele acaba se queimando, tá? Beijos, tá? Pensa em tudo que eu te falei, viu? Pensa em tudo que eu te falei. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, que eles clareiam a sua mente e a sua cabeça para que você passe a raciocinar de uma forma direitinha, vá? Tá aí a sua música. Eu não vou nem falar mais sobre a música, não. Quem vai cantar é o Alain Aladim. Não vá. Roda lá, menino.